Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Carta de Paulo à Igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O texto começa no versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos em nome de Jesus que esta Tua palavra seja especialmente cravada nos nossos corações, de maneira que Teu Espírito Santo venha confirmar, Senhor, tantas coisas que estão lá dentro, Deus, e que o Senhor hoje vai esclarecer e vai deixar bem claro e bem nítido ao nosso coração, Deus. Transforma a nossa vida mais um pouco hoje, Deus. Fala, Senhor, essa noite, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Lá nos Estados Unidos eu tive o privilégio de ter aulas de pregação expositiva com alguém bem conhecido de vocês aqui, o pastor Hernandes Dias Lopes. Foi uma alegria para mim tê-lo conhecido, e a gente esteve muito próximo lá, e eu fiz essa matéria com ele lá. Ele estava fazendo o doutorado dele lá, e aí acabou que a gente se encontrou e tivemos numa igreja presbiteriana em Dallas. Esse curso foi dado por ele lá, foi muito bom. Foi quando ele lançou um livro chamado Pregação Expositiva, e eu fui o primeiro a comprar lá dele, foi até autografado e tudo, foi bem legal. Mas eu achei muito interessante, porque eu já tinha aquela vontade de que, quando Deus me usasse para falar da palavra dele, que ele usasse tão somente a palavra. E o pastor Hernandes, naqueles dias com a gente, ele falou assim: olha, a melhor forma de você falar o que Deus quer falar é você falar as palavras que Deus mesmo deixou escrito para a gente falar. E aí eu absorvi aquilo de uma maneira tão grande que deixa a tua Bíblia aberta. Nós vamos seguir praticamente versículo por versículo, e nós vamos falar exatamente do que Deus quer falar, como ele falou para Tessalônica aquele dia, ele vai falar com essa igreja hoje. Paulo, quando escreve, e a gente não pode esquecer que Paulo escreve sempre aqui, inspirado pelo Espírito Santo. É Deus falando através da vida de Paulo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender essa coisa, e às vezes nós esquecemos, quando nós falamos assim: mas Paulo disse tal coisa, mas Paulo se referiu a tal coisa, e nós esquecemos que esta informação, estando na Bíblia, significa que o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever aquilo. Então a gente pode compreender e a gente pode dizer: Deus disse através de Paulo isso e aquilo outro. Então, tudo que está nas cartas de Paulo, assim como em toda a Bíblia, é a própria expressão da palavra de Deus, é a própria voz de Deus falando conosco. E a palavra de Deus, ela é sempre atual, ela é sempre do dia, ela informa e nos forma melhor do que o jornal, melhor do que a revista Veja, porque a palavra de Deus hoje, ela é válida para hoje. E amanhã, se você abri-la, ela serve para amanhã também. E assim Deus vai transformando a nossa vida. Eu queria que você olhasse aí, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É interessante que Paulo, sendo um grande líder, Paulo era um homem absolutamente muito bem formado, muito bem preparado para ser um líder. Mas Paulo faz a abertura dessa carta, abrindo mão um pouco dessa sua potencialidade de ser um líder exclusivo. Ele começa dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. E Paulo não tinha nenhuma dificuldade e nenhum problema de dizer assim: olha, eu não estou sozinho, esse ministério não é meu, esse ministério é nosso, eu tenho uma equipe trabalhando comigo, e neste caso aqui, ó, Silvano e também Timóteo, nós estamos escrevendo para vocês, Tessalonicenses, nós em conjunto. Muitas vezes a gente vê hoje em dia certos tipos de líderes que querem aparecer, eles querem ser exclusivos, eles não compartilham nada, eles não dividem nada, eles sempre estão na vanguarda das ideias e dos programas. E a gente vê um homem como Paulo, escrevendo uma carta que entrou para a história da humanidade e vai ficar até o fim da história da humanidade, e Paulo começa assim: ó, eu, Silvano e Timóteo, estamos escrevendo para vocês, meus irmãos aí. Porque depois o que ele ia escrever eram coisas tão importantes que, se ele fosse esperto, ele ficava com isso só para ele e teria o mérito total dessa coisa. Mas Paulo não pensava assim. Ele sabia que Deus inspirava o seu coração e eles escrevia ou ele ditava para os escribas essas palavras, e ele sabia assim: Deus está me usando para fazer essa obra, e Deus tem colocado pessoas do meu lado, e Deus tem sido fiel à sua palavra quando ele me ajuda e me apoia e coloca pessoas que carregam comigo esse fardo do ministério. E aqui eu queria dizer para você a primeira lição que nós temos que aprender com Paulo: não tente ser o super-herói na igreja, não tente ser o super-herói em qualquer área da sua vida, compartilhe o peso, divide a carga, porque dois ou três, quatro, cinco juntos carregam mais longe qualquer tipo de peso. E isso Paulo vai nos ensinar durante toda a Bíblia, ele vai dizer isso. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Uma outra lição que Paulo nos dá aqui é o compromisso. Ele começa a relatar o seu compromisso com aquelas pessoas que ele considerava seus irmãos em Cristo. Damos sempre graças a Deus. Paulo não está dizendo assim: olha, de vez em quando eu me lembro de vocês e eu dou graças a Deus. Não. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim: eu sempre dou graças a Deus por vocês, eu sempre me lembro de vocês, sempre dou graças a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Eu não paro um minuto de pensar em vocês, eu não paro um minuto de pensar nos meus irmãos. Nós não podemos parar um minuto, irmãos, de pensar uns nos outros, de orarmos uns pelos outros. Eu fiquei muito triste o ano passado, quando a gente chegou no Brasil. Eu não conhecia, mas tinha uma piada aí, tem uma piada aí, que ela fala assim: ah, tem os irmãos 6 horas, que é aqueles irmãos chatos, que toda hora falam assim: 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí ficou apelidado os irmãos 6 horas. Eu fiquei muito triste, porque quando eu olho para a vida de Paulo, quando eu olho para o ministério daquelas pessoas no Novo Testamento, eles oravam uns pelos outros, eles intercediam muito uns pelos outros. E eu acredito que isso pode ter constrangido muitas pessoas que gostariam de pedir oração e agora não pedem, para não virar na igreja, no meio da turma, o irmão 6 horas. Então eu peço oração sempre. Vocês vão me ver mais vezes por aqui, então eu sou o irmão 6 horas, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu prefiro ligar toda hora lá para o Emiliano, ou entrar lá no Gmail lá, né? Pô, ora por mim aí, me dá uma força aí. Vamos lá, tamo junto, né? Aquela coisa. É importante. Paulo vai dizer isso. Ele começa dizendo para aquela igreja assim: olha, eu oro sempre por vocês, eu penso sempre em vocês, não se preocupem, eu só fundei a igreja aí, depois eu tive que viajar, mas eu continuo pensando em vocês, eu continuo orando por vocês, porque isso é importante para nós. Tanto para quem ora, porque tem aquele compromisso espiritual, primeiro com Deus e depois com o corpo de Cristo, com a igreja, de que você está participando de alguma maneira daquele ministério. Nós rodamos muito já. Nós, depois dos Estados Unidos, a gente foi ainda, passou um tempo na Itália, e a gente conheceu gente em muitos lugares. Então, a nossa lista de oração sempre é muito grande. Tem aquela igreja lá, tem aquela igreja lá em Roma, tem aquela igreja lá não sei onde, tem aquela igreja lá em Atlanta, tem aquela igreja não sei onde. E a gente fica orando, e a gente fala assim, Deus, cuida deles lá. Aí, quando a gente recebe um e-mail, uma carta, e fala assim, ó, Deus nos abençoou, a gente pode dizer assim, puxa vida, eu faço parte disso. Porque eu orei por eles. Eu pedi para Deus abençoar. Então compartilhe e faça parte do ministério, não só dessa igreja, como grupo, como corporação, mas na vida individual. Ore pelo pastor, ore pelos líderes, ore uns pelos outros, ore por essas crianças. E amanhã, quando vocês virem essas crianças aqui nesse púlpito pregando, um pastor, você vai dizer assim, eu faço parte desse ministério. Porque eu orava porque eram as crianças. Tinha umas bem bonitinhas aqui dançando, né? Bem mais assim, engraçadinha, assim, gente, a gente tem que orar por essas crianças, elas estão felizes na presença do Senhor. Tem um texto muito interessante, já traduzido para o português, chamado O Caçador. É um pastor que escreveu nos Estados Unidos, ele é bem conhecido, ele escreveu aquele livro Foge, Nick Foge, é o David Wilkerson. Ele escreveu um texto chamado O Caçador, e ele relata ali como Satanás se prepara muito bem para caçar os nossos filhos. Você não imagina o que Satanás faz no reino dele com os seus, sua gangue, para roubar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Você não imagina. E depois, quem tiver interesse, eu vou mandar para o pastor Emiliano o texto. Depois, se tiver interesse, ele distribui para você. E nós precisamos orar por eles. Nós precisamos orar uns pelos outros. Mas é interessante que Paulo aqui começa no versículo 3, ele vai dando agora o parecer do que exatamente ele está querendo dizer, e ele vai destacar algumas coisas importantes aqui. Ele começa o 3 assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele começa a destacar algumas qualidades fundamentais e importantes que ele via naquela igreja, e que depois nós vamos ver nesse mesmo texto, que essas qualidades são muito mais do que importantes, na verdade elas são evidências que Deus permite que nós tenhamos uns dos outros para a comprovação da nossa fé, a comprovação da nossa própria salvação. Ele começa recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. É interessante, o que, que significa exatamente operosidade da vossa fé? O que, que seria uma fé operosa? Operosidade, existe uma outra tradução que diz obra da fé, pela obra da vossa fé. Ou seja, se você for lá em Tiago capítulo 2, 14, vai dizer que a fé sem obras é morta. Paulo olha para essa igreja e fala assim, eu fico admirado, eu fico impressionado com a operosidade da vossa fé. Como que vocês fazem coisas por causa da fé? Eles não fazem aquelas coisas para obter salvação, não é isso que Paulo está dizendo, mas ele está dizendo, vocês quando adquiriram a fé, vocês adquiriram uma fé diferente, é uma fé que se move. É muito interessante quando a gente vai em muitos lugares e você observa assim, aquela grande quantidade de pessoas crentes, mas parece que sem aquela chama, é uma coisa, eu não sei explicar como é não ter, mas assim, as pessoas não têm aquela vontade de fazer coisas para Deus. De fazer coisas na igreja, é tão impressionante, porque assim, lá em casa o pessoal costuma chamar a gente de kit igreja, porque eu sou pastor, a Cristina cuida de crianças e também trabalha com mulheres, os meus filhos todos tocam e pregam também, e eu tenho um pequenininho de 10 anos, então eles dizem assim, ó, tem o pastor, tem a líder das crianças, tem o grupo de louvor e tem até a criança para ir para o departamento infantil, então é o kit igreja. Agora, a gente mantém esse kit igreja o máximo que a gente pode ativo. Porque quando a gente lê que Paulo está destacando esse princípio da operosidade da fé, a gente tem que compreender que essa é uma característica do crente. Não é do líder, não é daquele que está à frente, não é só do pastor, não é só dos seminaristas. Não. Paulo está dizendo que aquela igreja tinha um tipo de fé operacional, uma fé ambulante, uma fé movimentada, uma fé que ia para frente. É muito interessante que a gente precisa entender que o crente, aquele que é salvo, consciente da sua salvação, consciente do que Deus fez por ele, ele não consegue ficar parado. Ele está no trabalho, na primeira chance ele fala com um. Ele está na escola, ele é convidado para uma rodinha de piada suja, ele não entra. Aquela fé vai operando por meio dele e ele não para, ele não sossega. As obras da fé são resultados causados pela transformação em nós. Se você for lá em 2 Coríntios 5, 7, vai dizer assim: eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo significa que tudo aquilo que eu fazia antes e que era obra da carne e era morto e não valia nada para Deus e nunca honrava o Senhor, mesmo que fosse bem bonitinho, não honrava o Senhor, porque você não fazia para a glória de Deus, porque você era morto em delitos e pecados, mas agora, nova criatura, vivificado, as coisas velhas ficam para trás, e tudo se faz novo. Tudo se faz novo é tudo. A minha atitude, o meu modo de seguir, o meu modo de sair de casa, assim, eu fico bem assim, atento, porque muitas vezes a gente não percebe. São tantas coisas no dia a dia. Já parou para pensar quantas vezes você já saiu de casa e não deu bom dia para o seu vizinho que estava saindo na mesma hora? E aquele seu vizinho não é cristão. E aí ele olha assim e fala assim: nossa, somos todos iguais. É muito interessante isso. E parece que isso não faz a menor diferença, mas isso faz uma diferença enorme. Nós fomos morar aqui na Jardim Pacaembu. E no primeiro mês, a gente dava tanto bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles vizinhos, que a gente começou um grupo de estudo lá. Eles não aguentaram mais. Eles já falaram: quem são vocês? Por que vocês estão tão assim? Eu falei: escuta, olha, eu vou te explicar. Faz o seguinte: vem tomar um café. Pegamos a Bíblia, começamos a conversar e estamos estudando a Bíblia. Um simples bom dia. Abre porta. Eu fiquei muito feliz de saber que essa igreja funciona na operosidade da fé dessa igreja em células. Gente, é o melhor negócio para uma igreja. Envolva-se. Eu mesmo ainda sem me tornar membro, já vou pedir uma permissão ali para participar, porque é um momento crucial de nós levarmos os nossos vizinhos, amigos, para um momento íntimo entre amigos. E ali a gente poder testemunhar. Não precisa ser aquele chato que fica dando bibliada na cabeça dos vizinhos para eles converter. Não é isso. Mas é ali que você testemunha, é ali que você diz para ele: vou orar por você, meu amigo. Olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E, sabe, essa amabilidade, essa coisa assim tão simples, de fazer a sua fé ser operosa nas coisas mínimas. Segunda característica que Paulo diz aí: operosidade da vossa fé e abnegação do vosso amor. É muito interessante que as nossas Bíblias, elas são traduzidas para serem... Eu não sei se é porque quem traduziu e queria deixar ela mais bonita, então colocou algumas palavras que a maioria das pessoas não entendem. Nós, assim, os macacos velhos de igreja, a gente sabe a abnegação da fé e tal, aquela entrega e tal. Mas e as pessoas que pegam a Bíblia para ler? Elas não conseguem entender. O que significa da abnegação do vosso amor? Aí tem a Bíblia Corrigida Fiel, tem uma tradução mais clara, eu gosto muito. Ela traduz vosso trabalho de amor. Aí vosso trabalho de amor é mais compreensível. Ah, tem a operosidade da fé, que é a obra da fé, e tem o trabalho do amor. Mas é interessante que a gente tem que observar que essa palavra trabalho não é a palavra que é usada na obra da fé. Obra da fé é a palavra ergon. Em grego, aquela palavra ergon, que significa obra, trabalho, execução de trabalhos. Esse trabalho da fé é diferente. Ele é o kopós e significa o esforço máximo atribuído para fazer alguma coisa. Então Paulo se admira da forma como aquela igreja se esforçava ao máximo naquelas obras que eles estavam decidindo fazer, e eles se dedicavam a um ponto que essa palavra copós diz o seguinte, que é você ir ao máximo em quase estourar aquela madeira. Sabe quando você coloca pressão numa madeira e ela vai rachar, antes de rachar você para? A maioria das vezes a gente não para, a gente racha a madeira e tem que trocar a madeira, né? Mas aí quando você vai trincar aquele troço, quando você vai segurar, aí você fala assim, está bem firme e eu vou deixar aqui. É isso. A abnegação do vosso amor. Paulo estava admirado que eles, além de fazer aquele trabalho das crianças, além de fazer aquele trabalho de ir na Vila Real, eles faziam de uma maneira que não importava o esforço. Ontem caiu uma tempestade na hora do programa, né? Mas foi muita gente, não foi? Não importa o esforço, porque é para Deus. É para o Senhor que nos salvou. Aí, está chovendo, eu fiquei triste, né? A gente está sem carro, um ônibus resolveu arrancar meu para-choque e eu fiquei sem carro. Mas eu gostaria de ter estado lá, porque, assim, gente, o valor disso... A gente teve na Itália um tempo e você não pode imaginar que é uma cidade inteira com 3, 4 mil pessoas sem nenhuma igreja. Nenhuma igreja. São 18 mil micromunicípios na Itália e só 1.500 têm igrejas. É de chorar. E a gente falava para aquelas pessoas, e agora, o que vai fazer? Falou, vocês têm que andar. Aqui você tem que circular, vai de uma cidade para outra, porque as cidades não têm igreja. Não tem sequer um crente, porque os crentes não ficam, não tem igreja. Então não adianta ficar ali. Aí eles vão tentando se agrupar em cidades que já têm igreja. Aqui a gente tem uma igreja, na Vila Real essa igreja fez uma extensão, tem igreja na Hortolândia, tem igreja... Vamos nos esforçar, vamos nos entregarmos à causa da evangelização dessa igreja, mas até o limite máximo, até o ponto que você fala assim, não, se eu passar daqui eu morro. E se for o caso, morra. Nós temos a garantia, a segurança do céu. Qual o problema? Paulo se admirava da operosidade da fé daquela gente. E ele também se admirava da forma como eles se entregavam em amor. Amor a Deus. E amor ao próximo. Para fazer aqueles trabalhos que eles faziam. E ele continua. E ele fala assim. E da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante. Se você for também olhar no original, essa palavra firmeza, traduziram firmeza para nós, na verdade ela seria paciência. Paulo se admirava da forma que aquelas pessoas, eles tinham paciência na esperança de que Jesus ia voltar. Eles não estavam afobados, nem desesperados, nem preocupados se ia ser agora, se ia ser depois. Parece que tem gente que vive só para pensar se vai ser agora, se vai ser depois. Assim, até... Eu recebi e-mails de pessoas que viviam assim, não, mas por que Jesus vem agora, vem depois, vem antes, vem no fim, vem no começo, vem no milênio, vem no sem o milênio. Falei, vamos fazer o seguinte, você me manda o próximo e-mail que você me mandar, se referindo a alguém que você está evangelizando, e depois desse a gente volta a este assunto. Nunca mais recebi e-mail da maioria das pessoas que viviam mandando isso. Porque eles não têm tempo de evangelizar. Eles vivem em vãs filosofias, com aparência de bom, e vivem circulando nesse troço. Quando a Vila Real está ali, ó, com gente de verdade, de carne e osso, esperando você dar uma chegadinha lá, não precisa fazer nada não, tomar um café. Diz aí, tudo bem? Como é que vai? Tem alguém da Vila Real aqui? Ali. Qual é o nome da senhora? É difícil falar, mas... Cida. Cida, deixa eu dizer uma coisa, eu vou tomar um café na sua casa, tá bom? Já estou me convidando e eu vou tomar um café. Sabe por quê? Porque eu quero orar pela Cida. E se alguém aqui da igreja quiser ir comigo, a gente pode ir junto lá, tomar um café. A gente leva o café. A gente leva um pãozinho doce. Porque isso é igreja. É isso que Paulo está dizendo. A operosidade da vossa fé, a abnegação do seu amor e a firmeza na convicção de que Deus te salvou e que Jesus vai voltar e que ele demandou, Mateus 28, ele falou assim, ide por todo mundo, ide indo, é hoje indo, vai amanhã e vai indo. Paulo está destacando isso. Agora, o mais impressionante está no versículo 4, olha o que ele fala: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. E aqui é o ponto-chave de Paulo ter destacado essas três qualidades dessa igreja. Para Paulo, lembre-se, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele olha aquilo, o Espírito Santo fala assim: olha a perosidade da fé deles, olha a entrega em amor que eles têm, olha a paciência que eles têm em esperar Jesus. Sabe o que é isso, Paulo? Eles são os eleitos. Para Paulo, a confirmação de ser ou não ser eleito para os tessalonicenses eram três características muito simples, e que ele olhou e falou assim: uau. Olha o versículo que diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Paulo reconheceu e falou assim: esses são os eleitos. É impressionante. Eu queria desafiar você essa noite. Parece que nas células vai discutir esse assunto mesmo, né? Normalmente é esse assunto. Se questione: como tem sido a operosidade da sua fé? Qual tem sido a abnegação do seu amor pelas pessoas? Qual tem sido? Qual tem sido a sua paciência? Aquela paciência até romântica, assim, de: uau, Jesus vai voltar. Ah, ele vai vir. Enquanto ele não vem, eu estou trabalhando. Eu estou indo para frente, eu estou evangelizando, eu estou fazendo a minha parte. Mas, ó, ele vem. Ele vem. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 5: porque o nosso evangelho não chegou a tua voz tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Toda aquela transformação que Paulo via naquela igreja era fruto do fato de que Paulo foi lá e pregou o evangelho autêntico. Quando nós vamos num lugar e pregamos, e falamos, e testemunhamos o verdadeiro evangelho, então Deus faz mudanças. É por isso que eu não tenho dificuldade em dizer que o que a gente ouve muito por aí não é evangelho. Quando eu cheguei, eu tinha ficado 10 anos sem vir ao Brasil, nenhuma vez, não vim nenhuma vez. Aí o pessoal falou assim: ah, agora de sábado de manhã é uma maravilha a televisão, só tem canal evangélico. Eu falei: ok, vamos ver, né? Meus irmãos, eu vou dizer, eu só não joguei a televisão fora porque tem outros canais, porque se só tivesse aqueles, eu jogava fora. O que eu menos vi foi a pregação da palavra de Deus. O que eu menos vi foi a pregação do evangelho. O que eu menos vi foi Bíblia aberta naqueles púlpitos. Eu não vi. E eu recomendo, onde eu vou, e vou recomendar aqui, tá, pastor Emiliano, não assistam. É contaminação, é engano, é laço do inimigo para te enganar, para te desviar, para te tirar da oportunidade de conhecer um pouco mais o Senhor. Não entre nessa. Ah, mas o fulano é famoso, o fulano é conhecido. Não vá atrás de fulano algum. Você tem a sua igreja, você vem aqui todo domingo, aproveite aqui o alimento que você tem, durante a semana releia e estude a palavra, mas não veja aquela porcaria toda. Não serve para a nossa vida. Essa gente existe para nos enganar. Andaram trazendo até uns americanos aí para fazer campanhas altíssimas de dinheiro. Gente, a gente conhece essa gente lá. Lá eles são considerados criminosos. Lá eles são processados por desvio de dinheiro. Lá eles são processados por desvio de verbas missionárias. Tem gente dessa que vem buscar dinheiro aqui, que está abrindo casas de massagens no Caribe. E está sendo processado pelo Senado americano, porque são ladrões. E eles vêm aqui, e semana retrasada eles estavam na televisão, fazendo campanha. Eles são ladrões, eles são mentirosos, enviados de Satanás, para tentar destruir a nossa vida. Não assista. O que Paulo viu na igreja de Tessalonicenses, ele falou: uau! Eles são os eleitos. Eles têm uma fé autêntica, eles amam de verdade, e eles têm convicção que Jesus vai voltar, e eles esperam Jesus. É isso que Paulo estava vendo. No versículo 5 ele fala assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós em palavra, não foi só palavra, mas foi sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Quando Paulo pregava o que ele pregava com convicção, com certeza. O que eu estou dizendo, eu acredito e vivo por isso. Chegou também, olha que interessante, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Chegou também através do testemunho deles. O testemunho de quem falava, de quem evangelizava, foi muito importante para aquelas pessoas absorverem aquele evangelho. Eles absorveram a boa palavra, eles absorveram a verdade, aquilo impactou e transformou a vida deles. E além de tudo, o testemunho dos pregadores, o testemunho da equipe de Paulo ali, foi fundamental para eles irem se moldando para serem cristãos da maneira correta. Olha o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito. O resultado daquela transformação foi enorme, foi completa. Primeiro, eles olhavam para Paulo e começavam a imitar Paulo. Eles olhavam para Silvano e também imitavam Silvano. Eles começaram a imitar eles. Então eles olhavam, e é interessante que Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 11 vai dizer assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora aqui está na prática, Paulo está dizendo assim, sabe aqui, eu já me referia lá aos de Coríntios, agora aqui em Tessalonicenses, eles já estão praticando. Eles olhavam para Paulo e falavam assim, ele prega a respeito de um Jesus que sofreu por amor por mim, e ele sofre por pregar esse evangelho. E eu entendo que esse evangelho transformou a minha vida, é verdade. Então eu vou viver esse evangelho da verdade. E a consequência desse evangelho de verdade vai ser o quê? O meu sofrimento também. É por isso que o texto diz assim: com efeito, vos tornastes imitador nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Havia muita idolatria em Tessalônica. E essa igreja decide romper com a idolatria e viver para o Senhor. E não é como hoje. Hoje ainda tem muitos problemas. Nós vimos na Itália alguns jovens, tinha uma moça lá, que ela se converteu e ela foi morar na rua. Porque os pais puseram ela para fora, os vizinhos também rejeitaram, todos os parentes rejeitaram ela. Ela só tinha uma opção: ficar na rua ou se juntar com os incrédulos, porque os incrédulos diziam para ela assim: ah, vem para cá, porque a gente vai tirar esse negócio da sua cabeça e você vai ficar normal de novo. E aquela moça enlouqueceu sozinha, porque tinha se convertido, tinha entendido a palavra, Deus tinha regenerado aquela moça, e ela estava lá, 18 anos. O líder espiritual lá da igreja deles falou que a família tinha que fechar as portas e não falar mais com ela. A coisa lá é tão séria, gente, que todo mundo fecha a porta. Quando nós chegamos para morar lá na nossa rua, ele foi na nossa rua e avisou os vizinhos: tem uma pessoa aqui de uma seita estranha, não se envolvam com eles. Perseguição. Perseguição mesmo. Aquela moça foi... Nós conseguimos que ela dormisse na igreja. Ela ficou vários meses morando na igreja, porque ela não tinha para onde ir. Esse povo de Tessalônica, eles receberam a palavra, posto que em meio a muita tribulação. Eles olhavam para Paulo: Paulo sofre. Ele prega de um Jesus que sofreu. Como que eu vou viver um evangelho que não sofre? Irmãos, como que nós vivemos um evangelho que não sofre? É a minha primeira vez aqui, eu não vou falar do jeito que normalmente eu falo. Mas eu fico pensando que alguma coisa está errada. Talvez nós estejamos acomodados, talvez nós estejamos sem bateria, né? Mas quando você olha para essa igreja e vê que ela tem uma fé que opera, que trabalha, que se envolve, um amor tremendo, uma segurança em Jesus muito forte, e aí você vê que eles decidem romper com os princípios, com a base da estrutura social deles, a idolatria, a economia girava em torno de fazer estátuas e fazer a idolatria acontecer, e eles rompem com isso para serem cristãos. Será que nós estamos rompendo com os princípios que o mundo tem colocado na nossa vida, que o mundo tem colocado ao nosso redor, para que nós soframos por causa dele? Eu acho que está na hora da gente começar a sofrer. Teve um congresso na Espanha, e foi um pastor chinês dar um testemunho a respeito da igreja subterrânea lá da China. E ele falou que ele ficou muito admirado quando ele chegou no Ocidente, porque ele falou que foi em, assim, em periferias, em cidades muito pobres, e aí ele ouvia as pessoas dizer assim: ai Deus, livra a gente dessa pobreza, ai Deus, livra a gente dessa opressão. Aí, tal. Ele falou: na China não tem essa oração. Falou: na China não existe essa oração. Na China eles oram assim: Deus, nos dá mais ousadia para continuar pregando. Deus, nos dá força para suportar. Deus, me dá força para acompanhar meu marido. Me dá força para acompanhar minha esposa. Deus, me dá força para sustentar minha igreja. Deus, me dá força para trabalhar, porque eu preciso manter esse trabalho andando. Deus, nos dá força para aguentar firme quando a polícia chegar. E eles chegam batendo, e eles chegam matando. Teve uma amiga nossa que foi para lá e ficou num apartamento. Ela foi como dentista e ficou num apartamento, eram uns 8 ou 9 dentistas, todos missionários, e foram pelas portas abertas, todos descendentes de chinês, e eles estavam lá, e no apartamento vizinho tinha mais um grupo deles. O apartamento vizinho foi denunciado, a polícia veio, metralhou todo mundo dentro do apartamento, e eles estavam no apartamento do lado. Quantos deles estão no Brasil hoje? Nenhum. Nós vamos ficar, porque agora tem mais gente para a gente falar, porque tinha 10, éramos 20, agora somos só 10, temos que trabalhar dobrado. A oração deles, quando eles mandam e-mail para a gente, pede para Deus dar força para a gente ir mais adiante, pede para Deus sustentar a gente aqui, porque agora nós temos mais compromisso. Eram 2 áreas sendo alcançadas, agora nosso time que era de 10 tem que dividir em 2, e são 5 em cada área. Sofrer por causa de Cristo é importante, faz parte, é gostoso, faz bem. Paulo vai dizer isso lá na frente, faz bem. Como é que Paulo diz lá em Filipenses 4:4? Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo falou aquilo numa masmorra, com as pernas acorrentadas num tronco, com as mãos acorrentadas, já sentença declarada, está indo para a morte, vão decapitar Paulo, e ele diz assim: alegrem-se no Senhor. Vida cristã, isso não é só lá em Paulo, isso não é só lá na China. Tenta ser um cristão autêntico aqui. Tenta falar verdade bíblica para valer no seu trabalho. Tenta. Não negocia não seja politicamente correto. Tira um dia para não ser politicamente correto. Tenta um dia para ir lá na Vila Real e falar a verdade para as pessoas. Vai ser diferente. Eu fico impressionado. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim: ai, ai, você é crente? Eu falei: sim, eu sou, né? Sou crente. Ela falou assim: ai, eu sou gospel. Eu falei: pô, cara, o que é gospel? O que você é? Ah, eu sou gospel aí, cara, não sei o quê. No primeiro aperto, esse corre. Qual é o evangelho sério? Qual é a palavra séria? Qual é a operosidade da fé? Aí eu fiz um teste, né? Eu vou perder a chance. Falei: ah, é. E no meio da conversa, falei assim: quantos livros tem a Bíblia? 99. Falei: Jesus, Jesus. Esse é o nível. Essas são as pessoas que estão dizendo que estão evangelizando o Brasil. Teve um cantor desses muito famosos, foi lá em casa, lá no quando a gente estava nos Estados Unidos, eles vão muito lá fazer show. Aí vai 30 pessoas, eles tiram um monte de foto, põem no site aqui, 300 pessoas no show do fulano. É mentira. Às vezes vão 15. E numa dessas lá, que tinha uns 20, 30 lá, Aí acabou, fomos comer pastel. Lá, porque lá a gente morre de vontade de comer pastel, porque lá não tem pastel, né? Então, todo ajuntamento que tem, a gente come pastel. E aí foi esse cantor famoso, foi lá, e aí ele falou assim, o Brasil está evangelizado, porque o Brasil, olha, Deus fez uma revolução, hoje quase a metade do Brasil é cristão. Eu falei, ok. E o que você me diz dos 92% de pessoas não alcançadas no... em Alagoas? O que você me diz dos 8% crentes ralando no Nordeste do Brasil e não tem ninguém para falar a palavra para eles? O que você me diz? Isso é revolução? Isso é avivamento? Meu irmão, avivamento é quando você começa a crescer dentro de você uma chama e você precisa falar de Jesus para todo mundo. Avivamento é essa expressão dessa igreja ali na Vila Real, é essa expressão de dizer assim, nós vamos lá, choveu, nós vamos lá, fez sol, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos fazer, nós vamos nos levantar. Isso é avivamento, isso é princípio de avivamento, aquela sede, a vontade, aquele troço que vai. Eu analisei bastante essa igreja antes de vir aqui. Tem site, né? Tem umas coisas, assim, eles têm perspectiva missionária. Eu amo esse negócio. Todos nós fomos chamados para ser missionários. E de por todo mundo é para todo mundo. Não é para os missionários. Eles vão mais longe um pouco do que nós. Mas nós temos que ir ali. Vamos lá. Versículo 7. No 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aquela igreja se tornou modelo em outros lugares pelo que eles faziam na simplicidade de uma fé que só se transformava em obras. Em obras que eles faziam com um coração ardente, com um amor profundo, numa convicção de que Jesus uma hora dessa volta. Modelo, essa palavra modelo significa carimbo, cicatriz, semelhança total. Quando Paulo escreveu essa palavra modelo, é isso. É um carimbo, sabe o carimbo? Quando você carimba, é igual. Aquela gente se tornou modelo do evangelho. As pessoas, Tessalônica era um lugar de muito comércio, existia muito trânsito de estrangeiros, de pessoas ali. Quando aquelas pessoas passavam por ali e eles viam essa igreja, eles saíam mundo afora dizendo, existe um povo em Tessalônica, gente, é incrível. É isso que Paulo está dizendo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Era tão evidente o fato daquelas pessoas serem cristãs, que Paulo falou assim, eu não vou nem escrever mais para vocês. Vocês já estão numa maturidade espiritual maravilhosa. Vocês são modelo para os crentes da Macedônia e Acaia, e vocês são modelo para toda a gente, todo mundo que passa aí, fica impactado com a mensagem de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você tem impactado alguém? Quando as pessoas passam pela sua vida, e elas continuam a vida delas, elas saem dizendo assim, uau, como é teu nome? Uau, conheci um rapaz lá em Jundiaí, se eu não me engano o nome dele é Edmilson. Cara, mudou minha vida. Porque vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Caia, mas também por toda parte se divulgou vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, as pessoas que são impactadas pela vida dessa igreja, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É impressionante. O que pregaram para vocês foi impressionante. A forma como vocês absorveram é impressionante. Vocês abandonaram a essência da economia, a essência da religião de vocês, saiu do coração de vocês e vocês decidiram ir na contramão de tudo o que acontece em Tessalônica. É impressionante. Quando que a igreja presbiteriana de Jundiaí vai ser impressionante? Para muita gente ela já é impressionante, saiba disso. Mas se nós abraçarmos mais forte essa causa, se nós nos dedicarmos um milímetro mais, um pouquinho, se cada um de nós fizer um pouquinho mais, a gente alcança a Vila Real. Vizinho da Vila Real é o quê? Olha lá, vamos embora, 1, 2, 3, 4. É um pouquinho mais. Tem gente lá esperando você e eu falar. Tem gente lá esperando a gente lá. E agora a gente está formando um exército lá. É a nossa base. A Cida está lá. A Cida vai aprender mais o Senhor. Vai fortalecer mais o Senhor. Daqui a pouco a gente... Onde está a Cida? Está lá no 1, 2, 3, 4, não sei de onde lá. Está lá. Aí ela vai ligar e falar assim, pastor Emiliano, me manda mais 2 ou 3. E daqui a pouco as pessoas vão dizer assim, uau, que pregaram para você, Cida? Você mudou. É diferente, e vai impactando, daqui a pouco vai sair no jornal, tem um povo louco lá no centro de Jundiaí, e com quem eles falam a pessoa fica doida também, e é todo mundo doido, esse negócio vai, cuidado, toma a vacina do H1N1, sei lá, não vai resolver, porque não resolve, o que eles falam muda as pessoas, a maneira como eles falam, a convicção que eles têm muda as pessoas, a palavra deles é impressionante. Muda as pessoas. Gente, a gente está aqui só para mudar as pessoas. Deus quer nos usar para mudar as pessoas. Olha o que ele diz. O 9. Quase o fim ali. Ó. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa palavra servir, para nós hoje, ela é muito light. Ela é muito simplória. Essa palavra, no original mesmo, lá no grego, ela está dizendo assim, você agora decidiu se tornar escravo de Cristo. Tornar-se escravo, aprisionar-se e restringir a liberdade. É uma coisa assim que funciona meio diferente do evangelho que se anda pregando por aí, que conhecereis a verdade vos libertará, agora você é livre, você pode fazer o que você quiser. Isso é mentira. Nós deixamos o pecado, o Senhor nos resgata e nos salva, e Ele nos coloca agora acorrentados a Ele. A serviço dele. Nós não fomos salvos para ficar sentados. Um dia eu ainda quero ver uma igreja que não tem banco. Nem cadeira. Todo mundo em pé. Porque está ali, pastor, acaba logo. Acaba logo que essa mensagem aí já tem um cara lá que eu vou falar para ele. Ela me moveu e agora eu vou falar para ele lá. Acabou. Quando o pastor dá a bênção, o pastor fala, amém, não tem mais ninguém. Aquela revolução, gente correndo, correndo. Onde vocês vão? Eu vou falar com meu vizinho lá, aquele outro meu primo que está do lado de lá. É isso aí. Eu ainda vou ver essa igreja. Eu estou orando. Quem sabe seja essa. A gente precisa ir, gente. Deus me deu privilégios nessa vida, de ir longe, longe, longe. E lá tinha gente perdida. E aí você falava, e o Espírito Santo, vup, resgata. Aí vocês foram na Vila Real, o Espírito Santo, não tem errada. É o trabalho mais maravilhoso, porque você vê além do resgate que o Espírito Santo faz mesmo, você vê a mudança na vida das pessoas. Elas saem da miséria, elas saem da depressão, saem da tristeza, da desorientação, e elas mudam, e elas sorriem, e elas são felizes, e elas dão glória a Deus, e elas levantam as mãos, e agora elas querem falar para os outros. Isso não tem nada a ver com dinheiro, com prosperidade, não tem nada a ver com isso. Se você for ali na Boca do Lixo, em São Paulo, trabalhei 3 anos lá, a gente fundou uma igreja ali numa borracharia, na Rua Aurora, onde paletó e gravata não fazia o menor sentido naquele lugar, e algum daqueles meninos, hoje está na Suíça, é pastor. Versículo 9, deixando os ídolos, vos convertestes para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É vitória sempre. O fim da nossa história é vitória em Cristo. Eu tenho certeza disso. É por isso que hoje eu estou aqui. Amanhã eu não sei, mas não importa. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Eu vou lá na Vila Real, eu preciso conhecer esse lugar. Porque eu vou falar de Jesus lá. Foi para isso que você foi salvo. Foi para isso que essa igreja foi constituída. Quantos anos tem essa igreja, pastor? Esse ano faz 59. 59 anos. Está na hora de fazer a diferença. Está na hora, já alcançou a maturidade. 60 anos já está quase andando de grátis nos ônibus, né? Quanto anda grátis no ônibus? 65? É, então, daqui 5 anos não paga mais nem para ir em qualquer lugar. Está livre. Aí pode andar. Foi para isso que Deus fundou essa igreja 59 anos atrás. Para que Jundiaí fosse alcançado pelo Senhor Jesus. E sabe na mão de quem está esse privilégio? Na minha, na sua. Vamos ficar de pé, vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, pela tua salvação. Te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Te agradecemos, ó Deus, porque Ele ressuscitou. Te agradecemos, Senhor, porque Ele virá. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos as possibilidades todas de contar essa história que hoje essas crianças contaram para nós, para tantas pessoas. Deus, acende a chama no nosso coração e nos faz missionários, Senhor, atuantes. Que a nossa fé seja operosa, Deus. E que essas obras sejam feitas com extremo amor, com extremo carinho, com todo o desejo de honrar e glorificar o teu nome, Deus. E que nós tenhamos a plena confiança e a certeza, e essa não sai, Senhor, do nosso coração, de que o Jesus que veio aquele dia, Ele vai voltar. E nós somos felizes por isso. Te agradecemos, ó Deus, por esta igreja e por este lugar. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, incomoda os corações, ó Deus, disponibiliza os carros, Deus, disponibiliza as pessoas, o nosso tempo, ó Deus, e nós façamos diferença, e nós façamos diferença, Deus, une, Senhor, os nossos ministérios, Deus, de cada uma pessoa que está aqui, ó Deus, para que nós possamos juntos formarmos o corpo completo de Cristo, aquele que vai e caminha, e vai aonde está a necessidade, ó Deus, e aí o Senhor vai salvando, porque só o Senhor pode salvar as vidas. Te agradecemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.